Procol Harum. Uma areia muito branca e um mar muito azul. Um programa de Inês Aragão. with so much sea between us. I can't make it much more clear. There'll be no time for crying. Procol Harum é uma banda britânica de rock formada em 1967. Os seus membros contribuíram para o desenvolvimento do rock progressivo e, por extensão, do rock sinfónico. Para além de uma influência clássica, a música dos Procol Harum abrange também os blues, rhythm and blues e soul. Let him who fears his heart alone stand up and make a speech. For him, perhaps an emperor's throne. If he could only speak, far too few and far too far. For shame, I'll heed the cry. Be with me when I need a drink. Be with me when I die. Still, those are the ratings far too easy to despise. You've said so much inside. A banda The Paramount, originária de Southern-on-Sea, Essex, liderados por Gary Brooker e Robin Trower, incluindo ainda Chris Copping e Barry James Wilson, obteve um sucesso moderado em 1964 com a sua versão de Poison Ivy, de Jerry Lieber e Mike Stoller, atingindo o número 35 na tabela dos singles do Reino Unido. Incapaz de repetir um sucesso idêntico, o grupo dispersou em 1966. stories to tell, that her face at first just goes sleep. Turn the wider shade of fair. Sick day, we Paramount fizeram um contrato com a EMI do Reino Unido para o lançamento dos seus temas. Skip softly, my moonbeams, avoid being seen. Em 1967, Brooker começou a trabalhar como cantor e compositor, formando os Procol Harum. Também começaram a fazer parte da banda o poeta Keith Reed, o organista Matthew Fisher, o guitarrista Ray Royer e o baixista David Knight. Guy Stevens, o manager original, propôs este nome para a banda a partir do nome do gato, birmanês de um amigo. O nome do gato era Procol Harum, sendo Procol o prefixo do dono. O nome originou várias interpretações, podendo ser uma deformação da pronunciação latina que corresponde a, em português, para além das coisas. Inside myself from me, I'm mean from you. But the shame I found too painful and the pain it only grew. Shade of Pale, o single mais conhecido dos Proc Alarm, foi lançado em 1967 e composto por Brooker, Reed e Fisher e inspirado na sinfonia em Fá Maior da cantata Ich ste mit einem Fuß in Grabe, BWV 156, e a suite para a orquestra número 3 em Ré Maior, BWV 1068, de Johann Sebastian Bach. Held close by that which some despise, which some call fake and others lies, and somewhat small for one so tall, a doubting Thomas who would be? It's written plain for all to see, for one who I am with no more. It's hard at times, it's awful wrong. They say that Jesus healed the sick and helped the poor, and those unsure believed his eyes. A strange disguise. Still write it down, it might be read. Nothing's better left unsaid. Only sometimes, still no doubt. It's hard to see. It all works out. Foi uma das primeiras canções sinfónicas do rock. Este tema é considerado um clássico, tendo sido um grande sucesso, vendendo mais de 10 milhões de cópias no mundo. A revista Rolling Stone colocou A Whiter Shade of Pale no lugar 57 na sua lista das 500 melhores canções de todos os tempos. Through hoops he skipped, high wires he tripped, and all the while the glare of the baking, aching spotlights beat down upon his cloak. And though the crowd clapped furiously, they could not see the joke. 'Twas tea time at the circus, but some might not agree. As jugglers dance and horses prance and clowns clowned endlessly, but trunk to tail the elephants quite silent never spoke. And though the crowd clapped desperately, they did not see the joke. Ooh.

álbum que se seguiu, Shine On Brightly, 1968, foi um dos exemplos pioneiros do rock progressivo. Em 1969 foi publicado o terceiro álbum, A Salty Dog. Foi bastante vendido, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos. A faixa com o título do álbum tem um acompanhamento orquestral. Matthew Fisher, que também produziu o álbum, abandonou a banda mal este foi lançado, sendo acompanhado por David Knight. Em 1970, Procol Harum participou no Isle of Wight Festival. Nesse mesmo ano, lançaram outro álbum intitulado Home. Em 1971, depois do lançamento do álbum Broken Barricades, a banda sofreu novas alterações no elenco dos músicos. Trower deixou de exercer o seu poder sobre a banda enquanto trio, sendo substituído pelo guitarrista Dave Ball. Helpless by that which some despise, which some call fake, and others lies. And somewhat small for one so tall. A doubting Thomas? Who would be? It's written plain for all to see. For one who I am with no more. It's hard at times. It's awful raw. They say that Jesus healed the sick and helped the poor. And those unsure believed his eyes. Strange disguise. Still, write it down. Might be read. Nothing's better left unsaid. Only sometimes, still no doubt, it's hard to see, it all works out. Furiously they could. some might not agree. As jugglers dance, horses prance, clowns bound endlessly. I turned to tail the elephant, quite silent, never spoke. And though the cloud cracked desperately, they did not see the joke. seguintes, os Procol Harum voltaram ao sucesso nas tabelas de vendas com uma sonoridade sinfónica geralmente suportados por orquestras. Procol Harum Live, in concert with the Edmonton Symphony Orchestra, foi um álbum que atingiu o 5º lugar nas tabelas de vendas dos Estados Unidos em 1972 e o 48º lugar na Grã-Bretanha. Sting. Sinfónica de Ian Mountain juntaram-se num concerto efetuado no Northern Alberta Jubilee Auditorium em Alberta, no Canadá, a 18 de novembro de 1971, para recriarem temas dos álbuns anteriores. Conquistador, uma faixa no primeiro álbum da banda, acompanhada pela Edmonton Symphony Orchestra em 1971, foi um sucesso como single em 1972, atingindo o 16º lugar nos Estados Unidos da América, o 7º lugar no Canadá e o 22º lugar no Reino Unido. Thank you. Grand Hotel, lançado em 1973, vendeu mais de 60 mil cópias no Reino Unido e obteve o lugar 21 na Billboard 200 nos Estados Unidos da América. Em 1974 foi lançado o álbum intitulado Exotic Birds and Fruit, o sétimo gravado em estúdio. No ano seguinte, Procol's Ninth tinha uma sonoridade mais fria e áspera. Em 1977, depois do álbum Something Magic atingir o lugar 147 no US Billboard 200 nos Estados Unidos, a banda separou-se. It was all once bright jewels, glittering sand. The oceans have ravished and strangled the land. Waste fills the temples, dead daughters are born. The presses are empty, the editors torn. Husband was the first to fall. great tree, a small worm did go. It wormed its way inwards, and soon it did grow. The tree was unhappy, but what could it do? It stood there in silence. The worm grew and grew. The tree was unhappy, but what could it say? The worm kept on growing. The tree shrank away. So greedy, it ate more each day, and each day it ate more, the tree shrank away. The worm was so loathsome, it felt no disgrace. The birds had been silenced, the sun shunned that place, and all of the forest grew fearful to see what terrible fate lay in store for the tree. night we sleep on silken sheets. We drink fine wine and eat rare meats on carousel and gambling stakes. Chandelier, it's silver.

like some angels, hair look bright, eureka of purity. I see your armor plated breast has long since lost a sheen. Rusty scabbard now, the sand has taken seed. Os seus membros reuniram-se para uma última atuação 5 meses depois, quando a Whiter Shade of Pale foi nomeado o melhor single pop britânico no período situado entre 1952 e 1977. A banda reuniu-se em 1991 com Brooker, Fisher, Trower e Reed para gravar o álbum The Prodigal Stranger, dedicado a Barry James Wilson, o baterista de todos os álbuns anteriores que falecera em 1990. A obra teve vendas pouco significativas. Sem Robin Trower, iniciaram uma digressão de vários anos pelos Estados Unidos e outras partes do mundo. Em agosto de 1995, os Procol Harum atuaram no Coperty Music Festival, um festival anual de folk e rock realizado na aldeia de Coperty, em Oxfordshire, na Inglaterra, com convidados dos Fairport Convention. Neste mesmo ano, foi o lançamento da compilação The Long Goodbye, com vários músicos convidados como Tom Jones e produzido por Gary Brooker. Predomina o som orquestral com a London Philharmonic Orchestra e The Symphony of London, interpretando arranjos para temas previamente gravados em estúdio. Em julho de 1997, os fãs organizaram uma festa de celebração do 30º aniversário do tema A Whiter Shade of Pale e convidaram a banda, na altura inativa, para tocar em Red Hill, na região de Surrey. Em 1999, Brooker prometeu que a banda iria tocar em 2000. Em setembro desse ano, os Procol Harum tocaram uma gig com a New London Sinfonia em Guildford. Desde 2001, o elenco da banda era composto por Brooker, Fisher, o guitarrista Geoff Whitehorn, o baixista Matt Pegg e o baterista Mark Brzezic. A banda fez várias viagens, sobretudo pela Europa, mas também pelo Japão e Estados Unidos da América. Em 2003, a banda lançou um novo álbum, The Wells on Fire. Fisher saiu em 2004. O grupo sofreu alterações em 2005. Fisher foi substituído por Josh Phillips, deixando Brooker como o único músico da formação original. Tem, desde então, continuando a tocar em concertos em países europeus, na Rússia, Estados Unidos, Canadá, África do Sul e Japão, por vezes com a orquestra. Gravaram concertos ao vivo como Procol Harum in Concert with the Danish National Concert Orchestra and Choir, em 2009, e várias compilações como All This and More, também em 2009. Em julho de 2007 foi organizado um concerto para a celebração do 40º aniversário de A Whiter Shade of Pale em Londres. No dia 29 de maio de 2012, Gary Brooker foi hospitalizado depois de sofrer uma queda no seu quarto hotel em Cape Town. Ainda em 2012, Harry Scott Irvine publicou uma biografia da banda intitulada The Ghosts of A Whiter Shade of Pale. Martin Scorsese e Alan Parker escreveram a introdução e Sebastian Foulkes redigiu a conclusão. Your mom.

Este programa teve locução de Beatriz Félix e Afonso Sanches. Realização de Inês Aragão.